uma bênção de Deus pra você. Neste ambiente, neste lugar, hoje o milagre vai acontecer. Uma unção de glória começa a fluir. Neste lugar, o poder de Deus começa a agir. E o inimigo não vai resistir. Vai ter que sair, vai ter que fugir. Glorifica, irmão, a glória de Deus está neste lugar. E quando acontece é pra impactar e restaurar aquele que crê. Receba aí um som de Deus na sua vida. Receba aí agora a bênção sem medida. Receba aí na sua vida a libertação. Receba aí renovo para o seu coração. Enfermidade, opressão e essas dores vão ser curadas pelo doutor dos doutores. O sobrenatural agora vai acontecer. Irmão, eu profetizo a bênção pra você. Receba, receba de Deus a sua unção. Receba, receba de Deus libertação. Receba, receba de Deus restauração. Receba, receba de Deus poder, irmão. Receba aí o som de Deus na sua vida. Receba aí agora a bênção sem medida. Receba aí na sua vida a libertação. Receba aí renovo para o seu coração. Enfermidade, opressão e essas dores vão ser curadas pelo doutor dos doutores. O sobrenatural agora vai acontecer. Irmão, eu profetizo a bênção pra você.